A mais alta qualidade automotiva chegou. Aqui está o Onix Malvado. Agora ele é Highvolt. Agora Highvolt. Highvolt. Highvolt. Ele faz parte da equipe malvada, projetado pela empresa WG Audio Service. Ele chega pra revolucionar. Então vem de ré, vem de, vem de, vem de ré, vem, vem, vem, vem de, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Este é o Onix Malvado Highvolt, equipado com o que há de mais moderno, tocando todos os ritmos com uma qualidade absurda. Bota ré e vem em mim, bota ré e vem em mim, bota ré e vem em mim, bota ré e vem em mim. Vamos lá, Leandro Godinho, bota o Onix Malvado pra tocar na pressão. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Onix Malvado, dando show por onde passa. Agora ele é Highvolt. We'll be right back. Vamos lá, meu Onix malvado. Bota na pressão. Agora, High Volt. Malvado chegou. High Volt. Shut up.

vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba. Xandinho tá tipo bomba, menina, bombom. Então, tem que ser bem diferente. E quer homem na batida, o swing é com a gente. Pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente. E quer homem na batida, o swing é com. Xandinho tá feito bobo, paiaca, bobo, grenada. Nossa! Parceiro, vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, ha. Xandinho tá tipo bomba, bichinha, bomba no granada. Fecha, vai toda, vai! Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vamos não! Taca, taca, taca, taca, taca, taca. E pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente. E quer na batida, o swing é com a gente. Pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente. E quer ouvir, quer ouvir, quer ouvir, vai! Xandinho tá tipo bomba, bichinha, bumbu, crê, crê, crê, crê, crê, nada, vai! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ó, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Daqui a pouquinho, Mossoró, vamos soltar as granadas, eu e vai. Onix Malvado, agora ele é raio. Acho que assim, atitude, atitude. Cadê o gritinho da galera, Fabião? Ai! Bora, Jorge Luiz, nossa Francisca! Parceiro! E como eu tô com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Eu tô com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. É bom demais, quando me vem passando os doidinhos, vai logo galã. Elas me dão, ela, ai, ela que me vem passando, é isso aí, mas elas me dão, ai, elas me dão, ui, ai. Bora, magrinha, Fabião, vai, vai. E comentou pra essa amiguinha, que o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, é pá, chefe é chefe. E quando me vem passando a doidinha, vai logo atrás. Bora, Renato, bloca roxo, vai. As amiguinhas puxandinha é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É, não é, querosinho? O menino vem logo atrás. Swing não, se amostrando. Olha a pegada do Riquelme na batera do Mingão. E como eu tô com as amiguinhas puxandinha é bom demais. Eu tô com as amiguinhas puxandinha é bom demais. É bom demais. É bom demais, quando me repassando era beijé. Mas elas gritam, elas gritam. Quando me repassando, você. Mas elas gritam, ai, fui. Fala, Brunão da Madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas, que Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me repassando, Xandinho vai jogar dentro. Que homem na batalha. Xandinha é bom demais, chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, é pai. Quando me vê passando, Xandinho vai logo atrás. Eita, Biel. Eita. Lucas Braga, eu tô aqui só passando tempo, mas o chefe é você. Leve show. Mas como eu tô com suas primas, que Xandinha é bom demais. Eu tô com as amiguinhas, que Xandinha é bom demais. É bom demais. É bom demais. Quando me vem passando, o grangeiro vem atrás. Mas elas gritam, ah, ah, ah, ah, ui, ui. Quando me vem passando, bora tambor. Elas gritam, ai, ui. Vai, aca! E comentou com as amiguinhas, com o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me vem passando, as meninas vai logo atrás. Chefe é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe,